Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Nós vamos continuar a leitura bíblica, capítulo a capítulo, hoje compartilhando 2 Coríntios, capítulo 5, segunda epístola, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Espero que o Senhor nos abençoe poderosamente através dessa palavra, que traz dois temas principais. Primeiro, a morada eterna do cristão. E, em segundo, a perfeita reconciliação com Deus. Antes disso, façamos a leitura da devocional enviada pela equipe, dirigida pelo nosso irmão Everson. Diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? O salmista estava sendo colocado contra a parede. Seus inimigos lançavam sobre ele suas setas venenosas, perguntando-lhe: O teu Deus, onde está? O abatimento da alma foi o resultado desse cerco do adversário. Porém, no miolo da tempestade, o salmista, num solilóquio profundo, pergunta à sua própria alma: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? A resposta vem em seguida: Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Se olharmos para os inimigos à volta, ou se focarmos nossos olhos nas circunstâncias, ou mesmo se auscultarmos nossos próprios sentimentos, ficaremos abatidos. Porém, se olharmos para Deus, Ele nos abençoará. Eles nos desejaram uma palavra como essa, uma palavra de bênção, uma promessa de bênção, e nós desejamos à equipe a bênção do Senhor também. Irmão Everson, irmã Kelly, irmão Roberto, irmão Maurício, responsáveis por essa abertura. Passamos à leitura de 2 Coríntios capítulo 5, observando algumas notas e fazendo algumas ponderações pastorais. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Os irmãos entendem isso? Paulo chegou a uma perfeita compreensão sobre a temporalidade e fragilidade do nosso corpo e o equiparou a uma simples tenda nômade, vulnerável, passageira, como o tabernáculo dos judeus no deserto, por exemplo. Nossa habitação no céu, irmãos e irmãs, entretanto, é sólida e permanente, como uma construção de alvenaria, um edifício, uma obra das mãos de Deus. Só receberemos o corpo ressurreto por ocasião do iminente e glorioso retorno de Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 2: Enquanto estivermos morando nessa tenda, essa tenda temporária, né? Gememos, almejando ser revestidos da morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Então, aqui, queridos, nossa casa eterna é o refúgio seguro, provida por Deus. É retratada por Paulo como algo que o cristão veste. Um corpo sem sua roupagem é o estado daqueles cuja habitação temporária e terrena foi, de uma hora para outra, destruída pela morte. Mas a morada eterna é diferente. Versículo 4: Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos de nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Espetacular. Não há outra palavra senão dizer espetacular, maravilhoso, o apóstolo nesse versículo. Aquilo que é mortal, completamente absorvido pela vida. Isso significa o quê? Que os cristãos sinceros participam da vida e da ressurreição de Cristo. Portanto, não serão consumidos pela morte, como se diz desde a antiguidade, mas absorvidos pela vida em Cristo. Desde o dia em que você aceitou Jesus, você já foi absorvido pela vida em Cristo Jesus. Conforme a alteração feita por Paulo no antigo adágio popular, a morte e a sepultura sempre foram consideradas as grandes devoradoras da vida. Contudo, Cristo alterou maravilhosamente o destino dos seres humanos que nele creem. Aí você pode ler Salmo 69, Provérbios 1, Isaías 25, 1 Coríntios 15, Filipenses 3. É uma abundância. Irmãos, irmãs, nós fomos retirados da morte e recebemos graciosamente da parte do Senhor a vida. Já estamos na vida. E se permanecermos em Cristo, nós permaneceremos na vida. Não seremos consumidos pela morte. O máximo que pode acontecer, que vai acontecer, é que esse corpo mortal, temporário, a matéria, essa será consumida, porque o pó volta ao pó. Mas o Espírito volta para aquele que o criou, o Espírito volta para Deus. Então, como nós já estamos no Espírito, como o Espírito Santo está em nós, já fomos absorvidos pela vida de Deus. E é por causa dessa vida que nós celebramos, nós adoramos, nós bendizemos, nós damos graças, nós ministramos, nós curamos, nós libertamos, nós operamos tudo o que Deus deseja. Experimentamos a vida abundante, plena, eterna, desde agora, e isso se estenderá pela eternidade. Versículo 5. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Só deixando claro para você aqui, nós ainda estamos distantes nesse aspecto, que o nosso corpo temporariamente é um corpo material, da matéria. Mas nós receberemos em breve um corpo celestial. Nós já fazemos parte, inclusive, do corpo de Cristo. E esse corpo já foi glorificado. Nós já temos uma dimensão de glorificação em nós. Mas seremos totalmente glorificados quando tivermos um corpo incorruptível e imortal. Aleluia. Pois vivemos por fé, irmãos, e não pelo que nos é possível ver. Quero convidar você, vamos viver por fé e não pelo que vemos. O texto de compartilhado ontem dizia isso: fixe o seu olhar não naquilo que você pode enxergar somente, naquilo que é passageiro, temporário. Fixe o seu olhar nas coisas eternas. Porque você já é um ser eterno. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você já entrou na eternidade. Totalmente, pastor? Não, ainda não. Falta a troca do corpo e a troca do nome. E junto com a troca do nome e do corpo, todo um legado que nos foi preparado, uma nova morada, todo uma gama de bênçãos que a nossa mente tem até dificuldade para imaginar. Por isso, vivamos por fé. Vivamos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição de lhes sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Claro, porque durante um tempo vamos viver nesse corpo, depois vamos deixá-lo para receber o outro. Paulo sabia que o crente, o cristão, após a morte do corpo, segue para um estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Falando numa linguagem simples, você vai dormir no Senhor e aguardar o dia em que ele vai te levantar dentre os mortos, né? Você vai estar dormindo e ele vai levantar você e vai conceder a você esse novo nome, esse novo corpo. Contudo, esse estado intermediário, esse estado incorpóreo e incomunicável com os que ainda vivem na terra, não é um limbo, um lugar para onde vão as almas das crianças sem batismo. Isso foi um erro, grosseiro da igreja ao longo dos séculos. Segundo a teologia, particularmente no século XIII, tá bem? O cristão sincero, assim que morre, é acolhido na casa do Pai. O cristão que morre é acolhido na casa do Pai e começa a receber as recompensas, a sua fé. E isso é incomparavelmente melhor do que a vida nesse corpo. Só o estado intermediário, enquanto estamos aguardando essa plena glorificação, já é melhor do que o agora. Paulo usa literalmente a expressão grega philotimometar, que significa fazemos a nossa ambição, para dizer da sua paixão em fazer a vontade de Deus que estivesse com vida quando da segunda vinda do Senhor, quer já houvesse adormecido e deixado seu corpo terreno. Versículo 10. Por isso ele disse da ambição no 9. Repito, por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, essa expressão grega. Quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ainda haverá esse momento, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, né? A igreja será arrebatada, mas Teremos todos que passar pelo tribunal de Deus, comparecer diante do tribunal de Cristo. E aqueles que nasceram de novo, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, na hora da leitura da sua história, das crônicas da sua vida, não terá um só pecado a ser pago, nenhum pecado, porque tudo terá sido apagado. E no livro das crônicas, da história de cada um, estará o sangue de Jesus para aqueles que creem, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Eu espero que você esteja nessa fila dos que vão ter o sangue de Jesus cobrindo todo o pecado e que você não perca mais um segundo, não perca tempo para não passar pelo tribunal e ser avaliado como alguém que deve ser condenado, digno de condenação, e ser afastado de Deus, ser castigado, ser flagelado, todas as figuras do Apocalipse que falam sobre esses flagelos, e depois o último e mais terrível castigo é a segunda morte, ou seja, o seu nome jamais será lembrado por toda a eternidade. Nunca mais seu nome será lembrado. Esse é o pior. Então, espero que você não queira ficar nessa fila. Entregue sua vida para Jesus hoje. Aceite a Jesus como Salvador pessoal do seu pecado e Senhor da sua vida. Faça uma mudança de mente, uma metanoia. Mude a sua mente, mude os seus valores, mude o seu comportamento. Pastor, é fácil? Não. É gradativo. É ao longo de toda a história. Nem sempre é fácil, há sempre duas, três áreas na vida de cada um que são mais difíceis. Mas se você tem o Espírito Santo em você, ele opera o querer e ele opera o efetuar. Ele mesmo, pela sua graça, opera desde que você deseje. Então, decida hoje: eu quero é Deus. E aqui encerramos a primeira parte. Caminhando para a segunda, que diz respeito mais à perfeita reconciliação com Deus, vejamos o versículo 11. Portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossas consciências. Não estamos tentando outra vez nos recomendar a vocês. Paulo está querendo dizer assim: eu não estou falando de mim mesmo, nem estou fazendo propaganda de mim mesmo, não estou recomendando a mim mesmo para vocês. Não estamos tentando outra vez nos recomendar a vós, mas vos concedemos, perdão, a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa. Olha que alegria. Fiquem alegres pelo Pai na fé de vocês, pelo apóstolo Paulo, né? Pelo pastor Paulo, da Igreja de Corinto. De maneira que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Vocês não. Vocês vão ter respostas. Porque vocês não estão focados nas aparências, estão focados no coração. Isso é motivo de satisfação, orgulho nesse sentido. Se satisfaça, Paulo dizendo, se satisfaça na minha vida, porque eu me satisfaço em Cristo, se satisfaça em Cristo também. Pois se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é porque vos amamos. Aleluia. Irmãos, numa reforma de qualidade, uma reforma da nação, uma reforma particularmente da igreja, no espalhar da santidade bíblica, nós precisamos renovar o pastoreio de modo integral. E eu sou o primeiro da fila. Eu sou o primeiro. Eu quero ser renovado. Não importa todos os anos de pastorado até agora, eu preciso de uma renovação para ser um pastor mais parecido com Jesus. A imagem e semelhança de Jesus. Ele é o bom pastor. Eu sou o primeiro. Mas outros e outras, pastores e pastoras, deverão ser renovados. O sacerdócio precisa ser renovado. Para que esse amor a Deus se manifeste. O amor a Deus e o amor pelas ovelhas, porque o negócio está feio. Só interesse pessoal. Interesse por dinheiro, interesse por posição, interesse pelo status quo, né, de ter uma situação definida, uma casa, um ganho. O negócio está muito feio. O sacerdote é alguém que ama o rebanho. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Pergunto para vocês, irmãos, quem morreu por todos? Jesus Cristo. E quantos morreram? Todos. Olha a resposta aqui. Ah, então não foram alguns? Não, todos morreram. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele não morreu só por aqueles que vão aceitá-lo, ou aqueles chamados de eleitos. Não, ele morreu por todos. Logo, todos morreram. Todos receberam essa graça de ser coparticipantes da morte de Cristo e poder ser participantes da ressurreição, desde que creiam nele, porque nós somos justificados é pela fé. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para ele que morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. Portanto, versículo 17: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, prestem atenção. Tudo já se fez novo, não é que se fará, tudo se fez. Já foi consumado, já foi realizado. Olha o tempo verbal, tudo já se fez novo. Eu repito, não é que se fará novo, não, tudo já se fez novo. Sabe, queridos, normalmente, o que temos visto, falsos líderes cristãos, desde aquela época, 2000 anos, não se preocupam com o desenvolvimento de uma espiritualidade genuína, sadia, profundamente alicerçada em Cristo por parte do rebanho. Não estão preocupados com o rebanho. Eles se concentram na popularidade, na própria riqueza. Por isso, os inimigos de Paulo o acusavam de algum tipo de desequilíbrio mental ou emocional, pois sua história de conversão, a paixão sincera com que pregava e exercia o ministério missionário, era além do normal. Então, chamavam de maluco. Paulo, contudo, procurava manter a sensatez por amor. Paulo não era maluco nada. Aliás, a maluquice, né? De Paulo, a loucura dele, a nossa também, é Cristo, ou seja, a sanidade absoluta. Por quê? Porque Paulo é nova criação. E as coisas já tinham passado para ele, e tudo se fez novo na história dele. E que para quem não entendeu, não experimentou isso, esse fazer-se novo, tudo ter sido feito novo, não entende. Acha que é loucura, acha que é exagero, acha que é uma busca de uma consagração muito intensa, acha muitas coisas, mas para quem está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus toma a iniciativa de reconciliar a humanidade com Ele mesmo. Ele é o reconciliador, que une o pecador rebelde ao seu Criador. Reúne, religa, religião, ou em latim, religare. Cristo, o Filho de Deus, é o agente vital dessa reconciliação. Aleluia, glória a Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Ora, se ele nos amou, o nosso ministério é amar. Se ele nos reconciliou com ele mesmo, o nosso ministério é buscar a reconciliação das pessoas. Eu volto a pedir oração para você. Cubram-nos de oração, por favor. É o um propósito nessa próxima trajetória, ou última trajetória ministerial, além de falar para um número crescente de pessoas diariamente. Eu agradeço, irmãos. Hoje o retorno foi maior ainda do que os ouvintes do mês de outubro. Então, a média. Então, muito obrigado. Mas eu quero dizer que nós temos um novo desafio pela frente. Precisamos da sua oração. Precisamos formar 12 homens ou mulheres, né? 12 pessoas que vão ser a imagem e semelhança de Jesus, buscar plena maturidade cristã e vão ter uma identidade, sim. Essa identidade será marcada. Será discípulo de Jesus. Será seguidor de Jesus. Será como os homens lá da Galileia, que foram convidados por Jesus e eles jogaram as redes no chão e seguiram a Jesus. Ou seja, preste atenção, nós estamos sendo chamados por Deus para ministrar a todos, sim, mas particularmente preparar formadores de opinião, formar líderes multiplicadores, porque Cristo nos reconciliou e nos outorgou o ministério da reconciliação. Nós temos que continuar formando pessoas para que elas ajudem a outras pessoas serem reconciliadas também. Ajudem com que outras pessoas sejam reconciliadas. Nós temos que reconciliar as pessoas com Deus. Em breve, daqui a alguns dias, haverá um vídeo que nós postamos e enviamos hoje para o Paraná, mas eu quero explicar para você. Os irmãos lá, primeiro, têm a sua família. Segundo, eles têm uma vida ativa e produtiva ministerial, em vários ministérios. Participam, inclusive, de organizações não governamentais para ajudar pessoas. Tem toda uma demanda de trabalho, de atividades. Então, esse projeto que é feito gentilmente para nós, toda a edição desses vídeos, eles não estão lá só para isso. Eles estão vivendo o ministério de Cristo, reconciliando as pessoas com Deus. Agora, quando Deus diz, agora vai, então nós postamos mais um, enviamos, e agora, quando chegar o momento, vai ser colocado no ar e você está convidado a se reconciliar com o Pai, convidado a se reconciliar consigo mesmo, convidado a se reconciliar com uma pessoa da sua família, convidado a se reconciliar com as pessoas da igreja, convidado a se reconciliar com a sociedade. Como, pastor? Sociedade que fica celebrando o Dia das Bruxas? É. Estão numa cegueira absoluta, importando festas. Se fosse para importar festa, era melhor importar o Dia de Ação de Graças, né? Mas a falta de letra é complicada no nosso país. Então, importa a festa das bruxas. Mas o que eles precisam? Da nossa condenação? Não, eles precisam de reconciliação com Deus. Nós condenamos e lamentamos o ato, a situação. Mas nós não podemos abandonar essas pessoas, elas precisam ser reconciliadas com Deus. Porque o nosso ministério é o da reconciliação. A redenção, meus queridos, é o cumprimento dos propósitos de Deus na criação. Somos que as pessoas sejam redimidas. Isso ocorre em Cristo, por quem tudo o que existe foi criado, em quem todas as coisas são perfeitamente restauradas, em nova criação. Nós, os reconciliados, somos ministros, somos servos, embaixadores e devemos proclamar a mensagem da reconciliação ao mundo, ou seja, o Evangelho. Para fechar a devocional de hoje, disse para você que era maravilhosa, eu estou de novo aqui, inundado do Espírito do Senhor diante desse texto. Vamos ver os três últimos versículos? Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus me deu uma canção nesse versículo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Se Cristo veio reconciliar consigo mesmo o mundo, por que que eu não vou tentar reconciliar as pessoas com Deus? Que justificativa? Qual é o preconceito? Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. Atenção, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. E nos encarregou da mensagem da reconciliação. Lamentamos, lamentamos que importem festas, e não as melhores festas, mas importem a escória. Infelizmente, lamentamos. Mas as pessoas precisam conhecer a grande oportunidade que elas têm de serem reconciliadas com Deus através de Cristo Jesus. Por isso temos que amar as pessoas. Todas elas precisam ser amadas. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Agora, para você reconciliar alguém com Deus, você precisa estar reconciliado com ele, né? Então, Paulo faz esse chamado. Se reconcilie com Deus. E aí venha ser um ministro da reconciliação. Finalmente, Deus fez daquele que não tinha pecado algum, Jesus Cristo, né, irmãos? Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Um morreu por todos. Jesus Cristo, logo todos morreram. A salvação está à disposição. Nós morremos para o pecado. O que morreu, pastor? O pecado. Pois quanto a morrer, diz a Bíblia, pois quanto a morrer, foi para o pecado. O que morreu, então? O seu pecado. Ele esteve disposto, ele não se importou com a sua transgressão, com a minha transgressão, ele não se importou com as minhas ofensas, com os meus erros, com as minhas incongruências, ele não se importou com nada disso. Ele veio há 2.000 anos atrás para me reconciliar com Deus. Ele se fez oferta pelo meu pecado, a fim de que nele eu me tornasse justiça de Deus e você se tornasse justiça de Deus. Finalmente, irmãos, antes da bênção. Deus se fez humano em Cristo e se identificou com o pecado da raça humana, sem pecar, como a única forma legal. Aqui tem um aspecto jurídico, tá bem? Única forma legal de cumprir toda a lei e redimir todo aquele que crê nesse último, suficiente e eterno sacrifício vicário. Traduzo. Havia pecado. Como havia pecado, o salário do pecado era a morte. Esse pecado precisava ser resolvido, senão era morte para todo aquele que pecou e todos pecaram. Essa era a questão. Jesus assume o dolo do nosso pecado, a culpa e o dolo pelo nosso pecado, para nos garantir a justificação, para nos tornar justos e para que você entre na morada eterna, como nós vimos na primeira parte do texto. Esse é um breve parêntese aqui no aspecto legal. Tem toda uma dimensão que você precisa entender nessa morte de Jesus. Eu deixo como te desafio cumprir toda a lei, redimir todo aquele que crê nesse último, suficiente e eterno sacrifício vicário. O sacrifício de Jesus é único e suficiente. Ninguém precisa mais fazer sacrifício, nem ficar se sacrificando dentro de casa mesmo, se sacrificando interiormente. Ah, eu sou o pior dos mortais, eu pequei contra Deus. Não, não precisa ficar nesse martírio. Jesus já fez um sacrifício único e eterno, sacrifício vicário, único e suficiente. Jesus na cruz do Calvário, segundo Isaías 53:6, João 20:21. Essa é a lógica do Evangelho. O único homem completamente justo. Atenção, só para encerrar. Essa é a lógica do Evangelho. O único homem completamente justo tomou sobre si o nosso pecado e suportou o castigo que merecíamos, a morte. Dessa maneira, nos outorgou sua justiça e, por intermédio dela, a plena reconciliação com Deus, como nos disse 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. E essa morte de Jesus não é também só uma morte física, queridos. Ele carregou o pecado de toda a humanidade em todos os tempos, pecados de um número absurdo de pessoas, são trilhões de pessoas desde o princípio dos tempos, pecados interiores, exteriores, todo tipo de pecado ele levou sobre si. Não é só o morrer fisicamente, ele assumiu a dor do pecado em todas as suas dimensões. Em tudo que a humanidade fez, um morreu por todos, logo todos morreram. Todos os pecados espirituais, todos os pecados de ordem emocional, todos os pecados de ordem física, carnal, todos os pecados de relacionamento, todos os pecados familiares, todos os pecados contra uns contra os outros, né? Nas relações de trabalho, todos. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu dizia, daqui a alguns dias vai subir, né, para o metanoia, o canal Metanoia, uma palavra de cura e libertação. Ah, mas eu conheço. Ótimo que você conheça o texto. Ah, mas eu também conheço as explicações. Ótimo, melhor ainda. Melhor ainda, facilita mais ainda o tratamento. Como se você chegasse no hospital e já dissesse para o médico: olha, eu sei tudo que eu tenho que tomar, eu sei tudo que eu tenho que fazer. Ótimo, só facilita. Eu só quero uma coisa, convidar você. Você que conhece tudo do texto, já ouviu muitas vezes, eu quero que você se aproprie dele e se reconcilie com Deus, e se reconcilie consigo, e se reconcilie com os membros da sua família, e se reconcilie com as pessoas da igreja, e se reconcilie com a sociedade no sentido de exercer o ministério da reconciliação. Quando subir essa postagem no canal Metanoia, veja uma, duas, três. Ah, mas já conheço 300 vezes. Ótimo. Falo de novo, ótimo. Então, veja mais 300, até que tudo esteja curado em você. E que você possa ser instrumento de cura e libertação para milhares de pessoas, para exercer o Ministério da Reconciliação. Se não forem milhares, para os membros da sua relação mais próxima, mas que você seja curado, liberto e aí um ministro da reconciliação. Que Deus nos abençoe, nos guarde e, permitindo o Senhor, nós vamos dar continuidade em 2 Coríntios, onde vamos ver no capítulo 6 as marcas do ministério e a exortação a uma vida de santidade. Tá bem? Que o Senhor nos guarde poderosamente em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consagração, a unção, o poder, a reconciliação operada por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, nos fazendo também ministros da reconciliação. E assim vivamos, enquanto estivermos nessa dimensão, e depois celebremos eternamente, junto com todos os outros e todas as outras que foram reconciliados e reconciliadas em Cristo Jesus. Amém, amém, amém.